Gentem, que interessante. Tem mais? Tem sim. Eu vou ligar a Poké Agenda. Alakazam é mais esperto do que um supercomputador. Com um QI de 5.000, o Alakazam é um gênio.